mané, bota a cara. É Choke 22, mais uma vez, é o pesadelo da concorrência. É o DJ Daniel Vídeos. Bota a cara, vai. O DJ Daniel Vídeos, a festa vai começar. Chega o Choke 22 que bota o bicho pra pegar. Bota a cara e não se esconde, o bonde tá pesadão. É o DJ Daniel Vídeos trazendo inovação. É pesadão, bota a cara, seus bobão. Se tentar bater de frente, fica de cara no chão. Então vem de mala aberta que cê é som automotivo. É o Choke 22 e o DJ Daniel Vídeos.